comando L5898, ponte espera da 1-0, pronto para decolar. Ali mantém? Ali mantém 1-0, 5898. aos 13, 198. 198, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, web 5797. Bom dia, T5797, bom dia, contato radar. Foi na proa de Leda e seu nível final agora vai ser o 320. Afirmativo, então, da presente Leda, 320, 5797. Nível 5898 aos 1698. 1698, obrigado. Bom dia, web 5898 decolado, 1700. Bom dia, web 5898, contato radar, probe, Leda, vou para o 340. Leda 340, 5898. Então 3201 no livre ILS, o ajuste permanece na 093 e informe o localizador. Vamos lá, 3201. Tá, então 3201. Objeto 5898, controle? Prossiga, 5898. O centro modificou seu nível final agora para o 300. Subi e mantenha o 300. 300, 5898. bom dia, azul Alfa Yankee Papá. Bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Yankee Papá, está no pátio 3, solicita reboque para o gate de número 1. Alfa Yankee Papá, autorizado, reporte na saída do pátio 3. Afirmativo, Yankee Papá, reportará na saída do pátio 3, obrigado. Autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado, reporte no término. Gente. Doutor Bondinho, S5808, informação Golf, autorização UEM. 5808, agora só estágio. Aguardando 5808. O tráfego da Azul tinha solicitado o reboque confirmando no pátio 3, qual do seu? Gate de número 1, Yankee Papá. Yankee Papá, portão 1, no Ciente. O tráfego da web aí no portão 3, observa o tráfego da Azul, que é o número 1 no reboque aqui. Positivo, senhor. Cópia. Autorizado 340 Goiânia, 340 via Pesulu no 7. Inicialmente, após conforme o plano de voo, decola 10 direita, da El, corrijo. A saída será Gole, transição Fito. Controle em 1 no 9 decimal 8 e 5 1 no 3 2. Autorizado 340 Pesulu 7, via o plano de voo, decola da 10, curva direita, Gole o Fito, 198, controle de saída e o transponder é o 53. 132-8008. Chame para posicionamento. Salvador 1895, é o meu posto. Obrigado. Objeto 5898, chame Recife 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, web 12, Alfa Eco Papá pronto para ingresso à parte principal. Portão, portão 1, não está autorizado. Afirmativa, então, portão 1, obrigado. Whisky Juliet Papá. Prossiga. Eu já posso iniciar aqui, senhor? Sim. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Suficiente, pode iniciar agora, o azul já está ingressando no pátio 1. Chame para ingresso também no pátio 1. Sim, senhor. Alfa, reportando da Juliette, nessa frequência. Livre táxi, Alfa, reportando Juliette, 3201. Portão 8, autorizado ingresso, Juliette. Teve ingresso via Juliette para o portão 8, está 3201. Whisky Juliette Papá, pronto para o ingresso. Livre ingresso. Sente. Salvador Azul, Alfim, Papá, finalizando o reboque para o 21. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. ajusta para 2000, ajuste padrão. 2000, ajuste padrão, voo 9-1-2. Liga até o ponto de espera, o 5808-1013, chame para decolagem. Autorizado, ponto de espera, 1013, ajuste 5808. Bilhete para a reboque finalizado. Bom dia. Bom dia. O Web tem livre decolagem, é autorizado a linha de decolagem, vento calmo. Autorizado a linha de decolagem, Web 5808. Ótimo. Salvador, bom dia, São 3171. Bom dia, 3171, na Guarda de Copa, Guarulhos. 8808 aos 39, 19612, por favor. Vejo o controle em 119.8. Guarulhos 360, PMIS 50, decolagem 10 direita, da Euleda Pidev, 119.8, 5142. Autorizado 360 para Guarulhos, decolagem 10, primeira curva direita, filha da Euleda, depois direto Pidev, vai via Rampel 150. Transponder 5142, controle 319, decolagem 8, da 360. Manda o transponder 5142 e a saída será da Euleda após Leda Bidev. Chame para posicionamento. Da Euleda após Leda Bidev. Transponder 5142, camarada, para chegar no centro. Bom dia, desse cheiro da ponte, desça para 3.000, o aviso de padrão. Estou no 995, está no IBRS, só para o localizador. IBRS, toma localizador do controle em Salvador, bom dia, web 5808, decola no perfil, passa 5.000. 808 da web, contato radar, saída Gaule, curva para o 340. 340, copiado, 08. Bom dia, aqui é o senhor Lima, prossiga. Superar uma centena, decola da 17, curva direita, da Euleda direto, 119.8, 5141 no Hotel Lima Lima, o Quilo Serra Lima. Deixa pronto.